são os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Muito bom dia, então, de novo. Um pouco depois do meio-dia, hoje não contamos com o nosso noticiário habitual, porque vamos dedicar este espaço exclusivamente ao município de Tábua. Temos connosco em estúdio o Dr. Ricardo Cruz, presidente do município de Tábua, para nos falar deste primeiro ano de mandato a liderar o município de Tábua. Trata-se também de uma entrevista em conjunto com o Notícias da Tábua. Temos connosco Margarida Prata. Em primeiro lugar, muito bom dia, Dr. Ricardo Cruz. Assinalou no passado, dia 10 de outubro, um ano de mandato à frente da Câmara Municipal de Tábua. Que balanço é que faz destes 12 meses e qual é que é a grande marca que conseguiu imprimir neste primeiro ano de governação? Bom, antes mais, bom dia à Rádio Boa Nova, bom dia a todos os ouvintes e agradecer desde já o convite para estarmos aqui também para falarmos um bocadinho de Tábua e da região, que é esse o nosso propósito. Concretamente com a questão que me colocou sobre 12 anos, 12 meses, digo, deste mandato, portanto o primeiro ano após as eleições autárquicas que decorreram, tivemos obviamente aquilo que foi a tomada de posse no dia 10 de outubro e no dia 15 de outubro tivemos aquilo que foi a distribuição dos pelouros e portanto o balanço que se faz de forma muito global e muito sucinta é um balanço bastante positivo, tendo em consideração o que fizemos, o que estamos a fazer e tendo em consideração também aquilo que é o ambiente normal de todo o mundo e de Portugal inteiro, e neste caso em concreto dos municípios e de Tábua, tendo em consideração aquilo que foi a guerra da Ucrânia e que nos veio alterar de alguma forma também alguns propósitos. Começaria por destacar aquilo que definimos no nosso mandato, que foi a abertura à população, à proximidade extra que queríamos incutir, e deste âmbito dizer-vos que estamos a contar, na quinta-feira temos mais uma reunião de Câmara descentralizada, portanto fizemos uma presença aberta, onde vamos cada vez mais estando próximos das populações às freguesias. Transmitimos em direto todas as nossas reuniões de Câmara públicas, estamos a fazer reuniões de Câmara descentralizadas, assim como as Assembleias Municipais, isto para aproximar os municípios também da política e daquilo que fazemos. Uma das questões que tivemos a preocupação logo desde o início foi o rigor orçamental e a definição das contas. E, portanto, desde o início do mandato que estruturámos aquilo que era a nossa contabilidade e a tesouraria, para que efetivamente pudéssemos recuperar aquilo que era o déficit financeiro que o município de Tábua tinha e, portanto, tomámos algumas posições até impopulares relativamente àquilo que achámos que era necessário para consolidar as nossas contas. Confesso que tivemos um volte-face ainda neste primeiro ano de mandato, tendo em consideração o corte orçamental do Governo, que afetou vários municípios e em Tábua concretamente, com mais de 572 mil euros e que nos tivemos que readaptar e, portanto, adaptando, digamos assim, a nossa funcionalidade e o nosso modo de ação. Ainda assim, como referia no início da entrevista, temos todos também com alterações do ponto de vista estrutural, tendo em consideração a guerra na Ucrânia, que efetivamente traduz e de uma forma direta já aquilo que é o aumento de preços, aquilo que é os problemas de eficiência energética e aquilo que é o aumento também, digamos assim, dos materiais, que leva a que muitas empreitadas e obras que são inúmeras no nosso concelho possam disparar em termos daquilo que é o valor do mercado, que na atualidade é muito superior àquilo que seria no ano anterior. Sobre essa questão e do balanço, dizer-vos que nós temos investimentos no município de Tábua com mais de 2 milhões e meio de euros no âmbito daquilo que é a melhoria da rodovia e, portanto, estamos desde o início do primeiro dia do mandato até à data e não ficará finalizado 2 milhões e meio de investimentos na melhoria das nossas estradas, naquilo que é a prevenção rodoviária e naquilo que são a recuperação de todos esses tapetes, digamos assim, bituminosos ao longo do nosso concelho. Portanto, já fizemos o troço de Oliveira do Hospital até Tábua, já fizemos o troço de Tábua até Asa, já fizemos o troço de Pinheiro de Coja, que entra em Meda de Mouros e que passa, obviamente, e que chega até ao concelho vizinho, nomeadamente à localidade de Coja. e dentro da vila estamos a recuperar alguns destroços e temos obras neste patamar que ascende a estes 2 milhões e meio. Dá-vos nota que estamos neste momento também a recuperar os edifícios e, portanto, temos a alteração de 3 coberturas do terminal rodoviário, do mercado municipal e da própria Câmara Municipal, ainda ao abrigo dos programas também em parceria com a CCDR. Temos, em termos do saneamento básico, neste momento a decorrer obras que ascendem aos 4 milhões de euros, sabendo que dentro destes 4 milhões de euros, 1.2 milhões está agora adjudicado através da ANTAR, estava constituiu-se com mais 4, neste caso com mais 3 municípios, formando 4 para uma associação intermunicipal para gerir, digamos assim, aquilo que é o saneamento básico no nosso concelho, a designada ANTAR, com o município do Carral do Sal, Santa Combadão e Tondela, e nesse âmbito estamos já a decorrer as obras na ETAR de Toriz, que cerca de 340 mil euros, mais aquilo que já foi o lançamento do concurso e a assinatura do contrato para início de obra, que é o investimento de saneamento básico com 1.2 milhões de euros na zona toda de Balocas, de Venda da Esperança, no âmbito daquilo que é e de Valongo, no âmbito que é a freguesia, a União de Freguesias de Covas e Vila Nova de Oliveirinha. Ainda no saneamento, dizer o seguinte, que neste âmbito, Tábua já tem 68% da sua cobertura em rede. E, portanto, posiciona-se nos lugares cimeiros também no distrito de Coimbra. Sabendo que quando estiver estas duas obras que agora referi, e mais aquelas que estão a terminar, e essas que estão a terminar quais são? A mudança e a reestruturação de Sevilha, Babau e Valtaipa, que está esta semana finalizada para que possam, digamos assim, funcionar as elevatórias. Temos também em Sinde um investimento mais que Carraguzela, Sindes Paris, um investimento que ascende 1.2 milhões de euros, também nesse âmbito, e que também está a finalizarmos um pequeno troço para que o mesmo possa ser avançado. E em Meda de Mouros também um investimento de mais de 1 milhão de euros, que vai levar uma nova rede de águas residuais, bem como uma reestruturação também da ETAR, e que todos estes investimentos iremos passar de 68% para cerca de 79% da taxa de cobertura do nosso concelho, que é bastante positivo. Muito bem, Dr. Ricardo, já vamos ter a oportunidade de falar de outras obras também em curso, começando aqui também por uma referência que fez há pouco, que tem sido também uma das prioridades que apontou desde o início deste mandato, que é assumir publicamente a situação financeira da Câmara Municipal, assumindo, como o Dr. Ricardo ainda agora disse, decisões que nem sempre são as mais populares, como foi o caso até recentemente, no verão, da própria não realização da FACIT. Vai continuar este corte na despesa pública, tendo em vista o reequilíbrio das contas do município? Nós costumamos dizer que na política temos que ser nós, estes novos decisores políticos, também a cada vez mais tentar mudar e aproximar as pessoas. Isso só se faz falarmos a verdade, independentemente da verdade às vezes ser um pouco mais difícil de compreender do que propriamente a mentir. O que quero dizer com isto é que se nós tentarmos esconder constantemente algumas das questões e problemas, a população pode não entender. E assumimos esse compromisso claramente. E, portanto, aquilo que nós estamos a falar com os municípios de Tábua é que, efetivamente, as contas não estariam da melhor forma. Estamos empenhados em resolvê-las para que em 2025 já darmos mais um passo naquilo que é a consolidação das mesmas, e portanto temos que muitas das vezes fazer aquilo que se costuma a dizer, que são as medidas impopulares, como essa questão que aí foi referida da não realização da FACIT. Em paralelo, dizer que não realizámos a FACIT, mas tivemos um investimento de 250 mil euros na cultura, que foi esse o propósito, com financiamento de 100% da parte do Governo e da União Europeia, no âmbito de programas, e portanto tivemos muita cultura, muita atividade, muita que compensou de alguma forma na realização desse certame. Sabendo que, indo respondendo à questão concreta, se é para continuar ou não é, será sempre para continuar enquanto acharmos que efetivamente não estamos tão confortáveis de dar mais um passo no âmbito do sacrifício. Temos que ir gerindo muito bem, e portanto está definido que para 2023 o corte do Orçamento de Estado não seja tão grande, e portanto não seja de 572 mil euros novamente, mas será qualquer coisa como 83 mil euros. E ainda assim teremos que nos adaptar a esse, porque ainda é um corte. Não estamos na fase de começar já a receber mais dinheiro do Orçamento de Estado e perceber que os municípios cada vez têm mais responsabilidades, mais despesa, mais aumentos, e o dinheiro será menos. E, portanto, se continuarmos a fazer as mesmas coisas, com certeza que não chegaremos lá. Dou-vos o exemplo da iluminação pública, nomeadamente naquilo que é as chamadas, digamos assim, torres de iluminação e aquilo que é a iluminação das estradas e toda a parte, portanto, designada iluminação pública. A Tábua teria qualquer coisa como que cerca de 500 mil euros que estaria todos os anos, digamos assim, que esse é o custo do investimento de ter as luzes acesas. 500 mil euros, com esta renovação que está a haver e com a guerra na Ucrânia, estamos a falar de uma duplicação, neste caso quase triplicar, e as contas que nós temos diz-nos que em vez de gastarmos 500 mil euros, iremos passar a gastar 1,5 milhão. Ora, se nós não temos, nós e os outros municípios, não teriam obviamente condições para estarmos a pagar, e nós em concreto os 500 mil euros, quanto mais 1,5 milhão. E portanto isso terá que ser medidas. As medidas que temos que tomar terá que ser sempre no lado da despesa, mas também no lado da receita. Portanto, temos que fazer alguns sacrifícios para aumentar a receita, porque é essa receita que é investida nos tabuenses, e também para cortar, digamos assim, de algum lado a despesa. Este caso concreto de iluminação pública, estamos a preparar o modelo 10, que podemos lançar ao mercado, para que haja uma poupança de cerca de 60% e tal. E, portanto, os 60% e tal teríamos que poupar dos 500 mil euros, agora, sem dúvida alguma, teremos que mesmo avançar, porque se chegar à ordem do 1,5 milhão, será muito difícil conseguirmos continuar com este espectro no âmbito da iluminação pública, que a ideia é passar através da ESE tudo para LED. Em paralelo, estamos a fazer também a capítulo da eficiência energética, para mais uma redução e que nos dê, digamos assim, algum conforto naquilo que são as contas, procedemos também a um concurso público no sentido de instalar em todos os edifícios municipais painéis fotovoltaicos que nos permita ter o autoconsumo, e portanto a energia que nós produzimos de dia não estamos a digamos assim, a pagá-la à rede, estamos a produzir nós próprios para consumir. E, portanto, esses painéis vão ser instalados em todos os equipamentos municipais? Quase todos. Fizemos um estudo em que efetivamente aqueles que estão a consumir mais energia do ponto de vista do seu funcionamento possam ser ocupados. Portanto, estamos a falar de mais de 15 infraestruturas que serão alvo deste investimento, mas tudo isto investimentos para 2023, que ainda vai levar o seu tempo de instalar, de retificar, e portanto enquanto não temos a funcionar, estaremos obviamente a pagar as mesmas portanto, contas. Portanto, o objetivo é a poupança energética, é não ultrapassar a fatura anual dos tens 500 mil euros. Do ponto de vista da iluminação pública seríamos isso, bem que ela vai disparar agora com os novos preços. Na iluminação daquilo que são todos os edifícios municipais, com certeza que nós e todos os portugueses irão perceber que cada mês que vai passar a fatura, digamos assim, da eletricidade em suas casas vai aumentar, e portanto nós temos que mudar os comportamentos para que efetivamente possamos reduzir essas mesmas faturas, para também nos ajudar a consolidar, digamos assim, as mesmas contas. Portanto, espera no final deste mandato já poder respirar de algum alívio financeiro, já ter as contas mais em dia e reduzir significativamente a dívida, é esse o objetivo? É, o objetivo passa até por, já tivemos a analisar várias questões, nós não reunimos as condições, ou seja, leia-se para que todos possam perceber, ainda não temos a dívida necessária para ir a saneamento, e temos debatido até a nível, fizemos uma proposta de alteração à lei até ao Governo, para que efetivamente nos pudesse também acopular, porque a ideia é que podíamos fazer um saneamento financeiro para equilibrar e pagar aos fornecedores todos que estavam em atraso, sabendo uma questão, não é? Teríamos que nos endividar em mais de cerca de 400 mil euros para podermos ir ao saneamento financeiro, o que é contra a natura. Se estamos nos a portar bem e a reduzir cada vez mais as dívidas, também deve haver um mecanismo que nos auxilie estes municípios que estão a fazer um bom trabalho, e não pode ser por aumentar mais a dívida que seja acoplado isso. Mas ainda assim, dizer-vos que estamos a fazer muito investimento, e portanto se por um lado temos que reduzir e ter as contas em dia, por outro estamos constantemente a ter. Eu não me lembro de Tábua ter tanto investimento num primeiro ano de mandato como este, e portanto salutar não é o Presidente de Câmara, é a equipa que o acompanha, e obviamente também as juntas de freguesia e todos os colaboradores do município. Aliás, isso transporta-me aqui para a próxima questão que tínhamos aqui, que é precisamente esta situação não tem impedido o seu executivo de imprimir uma forte dinâmica de investimento no concelho. Ainda na sexta-feira passada assistimos a 3 inaugurações no mesmo dia, de 3 espaços educativos com relevância e forte impacto também naquilo que é o futuro das crianças e dos jovens do concelho de Tábua. A prioridade, como disse naquele dia no seu discurso, a prioridade que atribui ao setor da educação não é retórica, está traduzida nestes investimentos e noutros que também teve a oportunidade de anunciar. está dividindo isto por várias áreas e já vamos às juntas de freguesia. Também gostaria de abordar essa questão. A educação será sempre uma prioridade para Tábua, porque a educação, na palavra educação, tem que se ler futuro das pessoas, dos homens e das mulheres da amanhã, e neste caso, apostando no futuro, é efetivamente investir no presente. E é o que nós estamos a fazer. Estamos a falar que Tábua gasta cerca de 2 milhões de euros do seu orçamento só para a educação. E desde o acompanhamento aos transportes escolares, desde as refeições que estão inerentes, desde o reforço das auxiliares da ação educativa, leia-se os assistentes operacionais que estão, desde as atividades de enriquecimento curricular, que passa pela biblioteca, pela música, pelo inglês, pela educação física, e todos os seus xaraus e iniciativas que estão acoplados a esta mesma área. Desde a fruta escolar, desde a oferta a todos os alunos do primeiro ciclo dos livros de atividades, para que os mesmos possam ter gratuitos. Portanto, este manancial todo é que soma mais em inúmeras atividades, mas sobretudo soma-se também investimento físico. E a nossa estratégia é que, para fixar as pessoas e para que nas aldeias ainda continuem também com algumas, com vida e com crianças, é necessário também reforçar aquilo que é o investimento nos jardins de infância. E, portanto, desse designo, estamos a falar de um investimento que foi feito em mais de 260 mil euros para que o jardim de infância de Candosa fosse uma realidade. E a verdade é que ele está lá, está a funcionar já este ano letivo, e da qual fizemos a inauguração ainda esta semana, neste caso, na passada sexta-feira. Em paralelo, fizemos mais dois investimentos. Um dos investimentos que entra naquilo que é ainda educação, passando para a escola básica, em que achámos que havia a necessidade, com o esforço também do município, no âmbito da descentralização de competências, fazer a renovação daquilo que são os gabinetes também de atendimento dos diretores de turma, das equipas multidisciplinares, leia-se psicólogos e equipas de terapeuta da fala, que têm que ter privacidade, e também um gabinete médico para acompanhar, digamos assim, alguns problemas que possam existir naquilo que é o forro escolar e naquilo que é a salvaguarda da privacidade dos alunos e das alunas. E fizemos outra questão, que demos um passo mais à frente, no âmbito da descentralização. Dissemos, para que a descentralização de competências, isto é, a Câmara e o agrupamento de escolas Tábua, esteja em uníssono no âmbito daquilo que é a estratégia de educação, o gabinete da educação, os serviços de educação, formação e empreendimento jovem da Câmara Municipal de Tábua têm que estar dentro da escola. Os pais têm que estar dentro da escola, os alunos têm que estar dentro da escola, e daí fizermos esse investimento para que os serviços de educação também passassem para a escola básica. E aqui uma palavra de apreço a toda a equipa, e sobretudo também sou diretor do agrupamento de escolas Tábua, que também acompanhou esta visão nesse sentido. Em paralelo, estas renovações, antes de falarmos da cultiva, estas renovações são, para aquilo que disse, também vão ajudar na fixação de pessoas. Ainda falava então do diretor do agrupamento de escolas, ele também que indicou que equipamentos novos e modernos fazem com que as pessoas pensem duas vezes antes de abandonar os territórios e queiram que os filhos fiquem cá. Esse também é o pensamento? É sempre o pensamento. Nós temos que ter, para já, independentemente do investimento que façamos, temos que apostar na qualidade, na formação e nas pessoas. E, portanto, eu costumo dizer que uma boa educadora de infância consegue contornar qualquer má instalação. Ainda assim, se tivermos uma educadora de infância que seja super competente e que desempenhe bem o seu papel, se acopularmos uma instalação digna, nova, com outras condições, é mais valia. E, portanto, a pouco e pouco, se nós formos melhorando as instalações, dá um conforto e uma vontade de estar acima da média, e que permite que as pessoas também pensem duas vezes antes de abandonar e antes de verem o que é a oferta nos outros lados. E, portanto, esse é o nosso trabalho. E adiantou recentemente a notícia Tábua, também a Rádio Boa Nova, que gostaria então de ter em Tábua uma oferta de ensino superior, na sequência também do trabalho e da parceria que encetaram com o Politécnico de Coimbra, com a instalação do Gabinete de Inovação Regional disponível no espaço Cultiva. Esta também é uma ambição da autarquia e que espera então ver frutos? A ambição da autarquia é pensar também na região, e percebemos que ao nosso lado também temos um concelho, nomeadamente este, que tem ensino superior, e portanto não é aqui criar nenhuma espécie de concorrência, mas percebemos que o conceito do edifício Cultiva é um conceito muito abrangente. Se recentemente conseguimos colocar uma área fortíssima da formação profissional, que é a Petolível, lá estar a funcionar, percebemos que ao lado e em cima, porque tem um piso superior, temos também aquilo que chamamos uma startup e, portanto, um nicho de empresas que, além disso, tem teletrabalho, co-working e, portanto, que já está quase cheio também, com bastante gente, que também é uma maneira de conquistarmos e fixarmos pessoas que não têm que ir para as cidades e podem desempenhar essas tarefas lá. E, portanto, é um misto no espaço criativo. Esse espaço criativo vai mais além, é um espaço também destinado às empresas, que temos, obviamente, desde a parceria com a Associação Empresarial de Viseu, que está a promover e apoiar os empresários, com a Adiber e também com o IPC através deste gabinete. E este gabinete promove várias áreas também de intervenção e desenvolvimento de projetos dentro das empresas. Em paralelo, estamos também com o IPC e, nomeadamente, com a ISEC, a preparar também alguma formação de cursos e testes no âmbito daquilo que será também o ensino superior, para que Tábua, nesta região, possa acoplar também, de alguma forma, responder às necessidades do mercado, complementando a inexistência de um outro sítio que não tenha. Portanto, a ideia será um bocadinho esta e, obviamente, o desidrato de conseguirmos também ter os níveis todos de ensino no nosso município. Então, dar jovens de Tábua para que se fixem em Tábua, portanto, que estudem, mas que também fiquem no território. O objetivo é dar-lhes todas as condições para que a concorrência, e aqui a concorrência ali dos grandes centros urbanos, seja cada vez menor, tendo em consideração a disponibilidade que eles têm. Portanto, não vale a pena nós estarmos a aprisionar as pessoas. O que nós temos é que dar oferta às pessoas para que elas, livre vontade, possam perceber qual é que é a sua valorização num território, mas num território com ofertas e com disponibilidades para que eles sejam felizes, mas também tenham um mercado de emprego. A oferta, então, desses CETESPs pode estar para breve. Sim, estamos a dar passos largos nessa matéria, a definir. Não queremos dar nenhum passo em falso, queremos é ter uma oferta consolidada e, repito, que seja alternativa e não concorrencial àquilo que são os cursos existentes, porque é esse o nosso grande objetivo do município de Tábua e obviamente também da região, que tenta organizar as suas ofertas formativas, tanto elas de nível profissional como ensino superior, da melhor forma. Portanto, no próximo ano letivo poderá haver novidades a este nível. O espaço Cultiva será o espaço privilegiado para receber esta nova oferta? Sim, o espaço Cultiva é direcionado a isso, direcionado àquelas áreas todas que eu disse, direcionado sobretudo às empresas. As empresas estão na zona industrial, que não têm o espaço para dar formação aos trabalhadores, podem recorrer, congressos podem recorrer, portanto é um espaço multifacetado. E nesse âmbito, dizer-vos que investimos no espaço Cultiva e no âmbito dos investimentos, estamos a falar no balanço do mandato, dizer-vos que convém também relembrar que já fizemos um investimento na zona envolvente da Igreja Matriz de Tábua, com cerca de 180 mil euros, portanto mais um passo dado também, que aqui não só da parte religiosa, mas sobretudo também da parte turística, porque é a porta de entrada da nossa vila, o Jardim de Sarabeirão, a Igreja Matriz e a Capela do Senhor dos Milagres. Portanto, recuperámos todo esse espaço ainda, ou melhor, já neste mandato. Neste mandato ainda tivemos o cuidado também de uma problemática que já vinha atrás e estava a ser pensada no anterior executivo e que consolidámos, que era o alargamento do cemitério, que é sempre uma área que ninguém gosta de tocar, mas que é uma área fundamental também para prevermos, digamos assim, de alguma forma, alguma questão que possa ocorrer. Temos estado no âmbito da proteção civil, uma matéria bastante importante, fortemente empenhados em tornar e em criar, que vai iniciar ainda este mês, as obras do Centro Municipal de Proteção Civil. Neste âmbito, dizer-vos, já instalámos uma torre de videovigilância no nosso concelho, reforçámos as equipas, nomeadamente de intervenção permanente, nos bombeiros voluntários de Tábua e de Vila Nova da Oliveirinha. Cada uma delas tinha uma e agora passaram a duas, totalizando quatro no concelho. Temos feito um trabalho de excelência no âmbito da limpeza e da prevenção de incêndios. Com a matéria da água, estamos num processo inicial da renovação de todos os jardins e rotundas para que efetivamente possamos a pouco e pouco ir substituindo a relva por espécies que de baixo consumo hídrico e com sistema de gota a gota. E falava aí então dos incêndios, aliás, de bombeiros e tudo isso, e também é importante falar, aliás, estamos no mês de outubro e, portanto, 5 anos depois do grande incêndio de outubro de 2017, devolvidos 5 anos deste grande incêndio, o líder da oposição continua a reclamar justiça, dizendo que há lesados que nunca foram apoiados na reconstrução de casas. Que comentário é que lhe merecem estas afirmações, até porque acaba então de dar conta destas duas novas equipas de intervenção permanente? Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que fazer política de forma consciente. E temos que, em vez de andar sempre a contribuir para o ruído, temos é que contribuir para as soluções. Se há casos que ainda estão por resolver, que eu desconheço quais, os mesmos têm que se arranjar a solução. Agora, nós não podemos estar sempre a falar num sistema que, efetivamente, com muito sacrifício, funcionou. Pelo que eu tenho conhecimento de todos os processos das casas da primeira habitação que estiveram resolvidos e tudo com forte empenhamento, seja das instâncias governamentais, seja de outras, ficaram resolvidos. O Ministério da Agricultura atuou dentro das suas possibilidades naquilo que foi a recuperação e, portanto, esse processo ficou todo. Tábua ainda foi mais além. Tábua criou um regulamento que permitiu não só premiar, neste caso ajudar aquilo que são as pessoas que tinham segundas habitações, portanto, pessoas que estavam em Lisboa, no Porto, em outras cidades e noutros pontos do país que tinham habitações que não eram próprias e que não eram alvos de incêndio, sabendo que efetivamente aí temos que meter as seguradoras pelo meio, porque quem tinha seguro, os seguros também pagaram. Nós fizemos um empréstimo ao FAMA, que veio agora resolvido, e fizemos uma ação há pouco tempo, com a entrega já de financiamento, e pagámos na totalidade o apoio que estava destinado, portanto, na totalidade o nosso apoio, que estava destinado como compromisso, porque as pessoas fizeram, havia aqui um compromisso de duas partes, em que a pessoa fazia parte do investimento, o proprietário da casa e a Câmara estava dava uma ajuda. E nós pagámos já àqueles que nos entregaram os papéis, portanto, transferimos toda a verba ainda recentemente para que as segundas habitações também fossem uma realidade. E parece-me que essa temática deve ser lembrada, eu costumo dizer isto, deve ser lembrada, pode ser aqui ajustada em algum problema que ainda esteja muito, muito pequeno que ainda possa existir, mas sobretudo tem que ser olhado para o futuro, e o futuro é a prevenção. O território está melhor preparado agora para uma eventualidade e uma catástrofe? Eu digo-vos o seguinte, o território e os territórios infelizmente nunca estarão preparados para uma catástrofe daquelas. O Conselho de Tábua sofreu três, não tinha nenhuma ignição, E foi bafejado pelos incêndios de 2017, como vocês sabem, com três frentes que vieram de outros concelhos. E, portanto, eu costumo dizer, ninguém está livre das catástrofes, nem agora nem no futuro. O que nós temos que fazer é um papel de prevenção, de atuação. Mas temos que ser todos, porque isto dizer que é a responsabilidade da Câmara, ou a responsabilidade de A ou de B, nós não nos podemos esquecer que os terrenos também têm donos. A maior parte dos terrenos têm donos. Tem uma noção se, por exemplo, neste verão, neste período crítico, da parte dos proprietários realizaram esta limpeza ou houve, de facto, muitas multas? Não, alguns limparam, outros não limparam. É o desordenamento que nós temos no nosso território. Percebemos que uma organização de um território e que estão a ser dados passos largos nessa matéria demora muito tempo. A questão do BUPI, do cadastro, vem ajudar, mas ainda vai passar muitos anos até estar efetivamente. As AGPs, que são áreas de gestão, digamos assim, neste âmbito, com candidaturas em que temos que chamar todos os processos. Nós de Tábua, o que podemos dizer, e não entrar a falar nos conselhos, é o seguinte. Além de toda esta área que fizemos na Proteção Civil, e aqui leia-se que há, obviamente, as reuniões e as comissões da Proteção Civil que definem as áreas de intervenção anuais de limpeza, em que Tábua fez isso tudo, limpámos à volta, e isso sim foi uma medida pós-incêndios que estava e que todos estão a fazer neste momento, limpar as reuniões industriais no raio de ação grande, pronto, estão a fazer todos esses trabalhos. Além disso, aquilo que está a ser feito, em que Tábua fez mais uma candidatura aos condomínios da aldeia, para que haja aqui articulação também com as juntas de freguesia no âmbito daquilo que está. Temos uma equipa também de proteção numa junta de freguesia e de atuação. Estamos a dar passos largos. Agora, isto passa muito também por sensibilização e por percebemos que os terrenos cada vez mais têm que ser limpos e a floresta tem que ser ordenada. Agora, para ordenar uma floresta passa muitos anos. Agora, se nós não formos ano a ano fazendo o nosso trabalho, com certeza que não iremos chegar a um objetivo. Não podemos dizer nunca é que para o ano será tudo resolvido. Não estará. Isso será utópico, dizemos. Temos é que nos empenhar todos na solução. Falando aqui de futuro e de outra área também de investimento que tem priorizado, que Tábua tem priorizado, em termos de expansão empresarial, estão em curso as obras de criação de uma nova zona industrial, a zona industrial da Carapinha, que penso que vai criar mais 14 novos lotes de localização empresarial. Qual é o ponto de situação destas obras e se isto é mais uma resposta à procura que Tábua tem tido nos últimos anos em termos de investimento? É uma resposta à procura, não só para novos investimentos, mas também para dar soluções àqueles que lá estão. Isto é, a área empresarial da Crapinha está definida, tivemos aqui um processo e aí percebemos porque é que eu digo, e há bocado disse, que a guerra da Ucrânia influencia. A área industrial da Crapinha tinha um orçamento, digamos assim, para concurso, cerca de 900 mil euros, em que tinha uma comparticipação do Estado, lei CCDRC, de 600 mil euros. Neste momento ficou deserto o concurso. Após essa fase, fizemos um novo concurso em que tivemos que acoplar mais verba e, portanto, estamos a falar de um concurso que foi novamente e que ficou na ronda, neste momento, de 1.200.000 euros para que possa ser realmente efetuada esta obra. Estamos a dizer de um acréscimo enorme dos 900, já estamos a falar aqui mais 300 que a Câmara Municipal de Tábua tem que fazer um empréstimo para recorrer e pagar, e também da comparticipação que está, que não cresce além dos 600. Ainda assim, nosso objetivo é que até ao final de 2023 a obra esteja terminada. Já temos o procedimento está lançado, concorrencial, temos já a empresa identificada, iremos agora entregar a obra, e antes disso ainda vai passar pelo Tribunal de Contas, como sabeis tem que ir a Tribunal de Contas, portanto mais um mês, portanto tudo demora. E num objetivo propósito, que é continuar o investimento empresarial, porque se estávamos há pouco a falar que temos que melhorar as instalações e estamos a fazer um forte investimento nessa matéria na área educacional, há uma coisa que vos digo, independentemente dos jardins de infância e de outras escolas, se os pais e se os familiares não tiverem emprego e não tiverem onde trabalhar, com certeza não ficam no nosso território, não se fixam. E é por esse motivo que estava sempre a apostar e irá continuar a apostar naquilo que é um investimento empresarial. Portanto, a área empresarial da Crapinha está já em fase terminal do ponto de vista do concurso e, portanto, é entregar e fazer a obra. Estamos esperançados que até a final de 2023 a mesma esteja concluída. São 14 lotes, parte deles há já manifestações de interesses dos empresários que lá estão para aumentar e adquirir novos lotes e, portanto, e outros com que ainda não estão e que pretendem ficar. Em paralelo, estamos obviamente também a adquirir terrenos. Ainda ontem fizemos uma escritura de aquisição de mais um terreno na zona industrial de Tábua, para que a terceira fase da zona industrial de Tábua seja uma realidade e para que possamos ter mais empresas, mais empresários e, sobretudo, mais emprego numa fase tão importante também do nosso âmbito, onde tudo somado trará obviamente muita riqueza para o nosso concelho e para a região. Então, no final destas obras concluídas, Tábua ficará com quantos lotes de terreno para localização empresarial disponíveis? Bom, para já nesta fase, com 14 já para a área industrial da Crapinha. Sabendo que Tábua temos o área empresarial cheia, nós agora estamos num processo de aquisição de vários terrenos. Portanto, estamos a comprar um terreno que esteja localizado dentro ou próximo da zona industrial para criar uma malha. Só depois de adquirirmos aquela zona toda, que é chamada a terceira fase, é que nos vamos debruçar naquilo que são os lotes, e que uns terão menos metros quadrados, outros terão mais metros quadrados, e só depois deste estudo feito e colado, digamos assim, é que possamos dizer... Mas que tem é que procura para esses espaços? Temos procura. Tem lista de espera, digamos assim. Temos procura, temos lista de espera, e dizer o seguinte, e o empresário também não gosta de esperar muito. E, portanto, aqui os municípios também têm feito um trabalho forte e sério nessa matéria, e nós não fugimos à regra, porque nós temos que criar primeiras condições para que depois o empresário, quando vai bater à porta, estejam fechadas. Porque as intenções de interesse, se demorarem um ano ou dois anos, pode-se traduzir em falta depois de investimento, ou investimento num outro sítio que não seja nos nossos territórios, neste caso em concreto em Tábua. Portanto, o que é que nós estamos a fazer com a área empresarial da Crapinha já numa fase mais avançada, e a área empresarial de Tábua já a preparar para que possam aparecer novos investimentos. Já agora clarifique-nos aqui uma questão relativamente àquele grande investimento que está a surgir em São João da Boa Vista, que está à vista de todos, para quem passa no IC6 de um parque fotovoltaico. Que investimento é esse e que mais valia é que também poderá trazer este tipo de investimento das novas energias? Tem duas mais-valias. A primeira, e aqui que não querendo voltar à temática que falámos dos incêndios, porque efetivamente já foi abordada, mas dizer-vos que aí também funciona como uma espécie de mosaico, e portanto toda aquela zona que era barreiro e que tinha eucaliptos, deixando de ter esses eucaliptos, faz ali um bocadinho também uma barreira de proteção se houver incêndios a montante ou a jusante, porque é uma área de extensa. Estamos a falar de um investimento de mais de 30 milhões de euros, que a própria Greenvolt está a fazer, isto neste momento a concluir. Está à frente no seu tempo e é isso que nós temos que caminhar cada vez mais. E agora com a crise energética percebemos que todos nós temos que contribuir para que tenhamos soluções de energia verde. A Tábua está em paralelo também, não a fazer o investimento deste âmbito, mas a preparar com a CIM aquilo que é uma questão da comunidade energética. Portanto, há bocado falámos na iluminação pública, que tínhamos que fazer. Falámos nos painéis de autoconsumo, que é uma espécie também de investimento nessa matéria. Estamos também a preparar uma comunidade energética para que depois possa se injetar a energia produzida pelos painéis fotovoltaicos na rede a preços diferentes daqueles que estão associados. A Greenvolt é isso mesmo, tem ali um investimento brutal com cerca de mais de 30 milhões de euros, mas cerca de 90 mil painéis solares para produzir energia, efetivamente, para injetá-la na rede e depois disponibilizá-la aos compradores que irão comprar mais barato, digamos assim, energia do que propriamente aquela que está no mercado. E porque este investimento em Tábua, a Greenvolt contactou Não, a Greenvolt já tem contactado o anterior executivo nessa matéria, portanto, esteve a localizar e a ver onde é que ficava, disponibilidade de terreno, do ponto de vista estratégico. Não nos podemos esquecer que está muito próximo da subestação de São João da Boa Vista, porque depois está aqui a injetar a energia produzida numa subestação, e portanto temos ali uma subestação de São João da Boa Vista a poucos metros, ou um ou dois quilómetros, que não tem, digamos assim, essa diferença em termos daquilo que é o trajeto linear, mas a localização e todas essas condições para aí o definem. Muito bem, temos falado de ensino superior, também da requalificação de edifícios. Quando se fala de despovoamento e na necessidade de atrair gente para estes territórios, Tábua tem conseguido inverter a tendência de saída do concelho, apesar de tudo isto? Tem. Nós olhamos para os censos, percebemos que todos nós, inclusive até Coimbra, a cidade perdeu população. E, portanto, agora, perder população é uma coisa, perder menos população é outra. E, portanto, a tendência, quando se vai perdendo menos a pouco e pouco, quer dizer que entre os que saem e entre os que se fixam, as coisas vão estando mais num patamar que nos parece positivo. E, portanto, estamos a fazer todos os esforços. E todos os esforços para fixar pessoas e para atrair pessoas, que é esse o objetivo, não só fixá-las, mas também atraí-las, para fixar até com estes propósitos. Termos basicamente emprego, e daí já falámos da estratégia que temos para a fixação das pessoas no âmbito daquilo que é a criação de emprego, e a segunda é da qualidade de vida, e a qualidade de vida vai pela parte escolar, vai pela parte cultural, em que temos um processo muito rico naquilo que é um investimento não só da biblioteca, mas do centro cultural, com peças, com animação, com uma vida ativa. No centro cultural passam mais de 100 pessoas por dia, desde a Academia Sénior a todas as atividades da Academia Artística Municipal, desde outras áreas que frequentam, com cinema, com tudo. E depois temos a parte do desporto, e portanto é criar cada vez mais uma rede de mobilidade interna que seja aprazível, ou procurando a redução também das emissões, é criar o ginásio municipal e aqui a parceria de desenvolvimento de novos projetos privados como já apareceram, é criar também espaços de lazer importantíssimos também para a população. E é também que... um espaço jovem. É, nesse âmbito, dizer-vos que estamos já a concluir a obra do espaço jovem, digamos assim, se bem que é um espaço jovem intergeracional, e portanto também terá lá um cantinho para os mais... Que espaço é esse? É junto ao Jardim Sara Beirão, e portanto se temos a zona da igreja, da capela, do Jardim Sara Beirão, de uma cafetaria e de um parque infantil, nada melhor de criar ao lado um parque para outras idades. E portanto é um parque que terá a envolvência designadamente de espaço jovem, com um ténis de mesa ao ar livre, com um street basket, com skate park, com uma zona também para bicicletas, parkour para a atividade física também, uma zona e um cantinho onde os mais idosos e os mais novos possam partilhar este âmbito intergeracional de jogar o xadrez ou jogar algumas cartas, um espaço onde vai ficar também aquilo que é um projeto também da biblioteca no âmbito da Altice, que, com as cabines telefónicas, e portanto temos ali um espaço também que vai... A ficar ali a sala de visitas vai ficar um espaço muito agradável. Portanto, fixar as pessoas é isto, é dar-lhes condições também para o trabalho, mas dar-lhes condições sobretudo pós-laboral. Nós iremos apostar numa campanha muito forte que será designada de Tábua Tem Tempo. Isto é, para a atração das pessoas. E se nesse caminho fizermos isto, porquê? Se nós percebemos nas cidades o tempo que demoram na mobilidade das suas casas até o seu local de trabalho, que anda em média de uma hora, nós em Tábua em 15 minutos dá para deixar os filhos na escola, dá para deixar aí beber um café com os amigos e ainda estar a tempo e horas no trabalho. O que quer dizer que efetivamente Tábua tem tempo para esta qualidade de vida. E nesse âmbito, se estamos a trabalhar para fixar as pessoas, também temos que puxar aquelas que podem estar a trabalhar noutras empresas à distância. Daí o Cultiva tem um espaço formidável naquilo que é o teletrabalho e cada vez mais são aqueles que estão a pedir para irem para lá trabalhar à distância com condições e efetivamente com a possibilidade de se fixarem novos projetos digitais, numa área também dos nomes digitais e noutras áreas de processos definidos para virados para o futuro. E em que modos é que vão lançar essa campanha? Que tem esse slogan, que de facto é um slogan forte. Resumidamente é mesmo isto, é através de vídeos e de outras áreas digitais explicar às pessoas, bem como com ajudá-las a encontrar soluções, e já vamos falar um bocadinho, se tivermos tempo, no parque habitacional, porque é importante, não é? Uma coisa é chamarmos as pessoas, mas depois é onde é que elas ficam, que haja essa necessidade de explicar-lhes, porque muitas vezes as coisas são tão óbvias que nós não damos valor. Nós possivelmente aqui temos esta qualidade de vida e não damos tanto valor a quem vem de fora. E temos que passar a dar mais. Esta questão da mobilidade é importantíssima, porque se nós gastarmos 2 horas da nossa vida em transportes, são 2 horas da nossa vida que podemos estar com os filhos, com os amigos, a conviver, a fazer o trabalho um bocadinho que fique para trás, a fazer as coisas em casa e, sobretudo, a tirarmos proveito do nosso próprio e também da atividade física e da parte cultural. E, portanto, a ideia será um bocadinho essa. Falou do parque habitacional, não tínhamos aqui propriamente essa questão em linha, mas Tábua tem casas disponíveis nessa política de atração de pessoas, de gente nova para o concelho. Depois, tem parque habitacional suficiente? O mercado habitacional tem que ser repensado, isto é, nós temos que olhar para a Tábua como um concelho. E, portanto, temos cada vez mais as aldeias e as freguesias com casas que, efetivamente, ficam abandonadas, neste caso, passando os anos e não recuperadas, e aí insere-se ainda a dificuldade de que a reconstrução de uma casa às vezes é mais cara do que propriamente adquirirmos uma nova ou um andar. E aí temos que repensar tudo isto em colaboração com os agentes económicos e os imobiliários e com os próprios proprietários, que têm que cada vez mais perceber que ou se recuperam ou têm que meter no mercado, porque cá haverá pessoas interessadas. E para a atração de pessoas é preciso também disponibilizar um parque habitacional. Portanto, nós estamos a fazer 2 níveis no âmbito daquilo que é a nossa estratégia local de habitação, que é um nível irmos ao social, perceber as pessoas que têm menos condições, e aí estamos a fazer um excelente trabalho, que é identificarmos inúmeras pessoas que têm algumas dificuldades naquilo que é a sua habitação, e portanto estamos a fazer candidaturas com eles à Bolsa Nacional. À Bolsa Nacional de Habitação, que permita que nestas pessoas possam recuperar as suas casas e, portanto, elas ficam com melhores condições. Em paralelo, já estamos a recuperar 2 escolas primárias, no sentido de lhes dar também no âmbito social, para alguma catástrofe que haja, ou para, noutra área de problemas de alcoolismo ou violência doméstica, que são as chamadas alojamentos temporários. E, em paralelo, estamos naquilo que é a Bolsa, que agora sim, entroncando neste tema, que é o arrendamento acessível. E, portanto, estamos a identificar algumas habitações para que elas possam ir, através do IRU, serem recuperadas e colocar num arrendamento mais acessível, para que as pessoas que possam vir possam, digamos assim, arrendar a um preço acessível e que possam estar em mercado. A oferta, confesso que há necessidade, não será o melhor tempo, porque também virão, digamos assim, este ano será um pouco difícil, mas se houver mais um empreiteiro a construir mais um prédio para que daqui a 1 ano ou 2 anos esteja disponível e que possam recuperar casas nas aldeias, porque hoje os jovens e os novos casais não querem estar a perder o tempo necessário de meter o processo, recuperar a casa, querem entrar já com chave na mão e adquirir. Portanto, tem que haver aqui uma promoção nesse sentido, recuperar as casas para colocá-las em mercado neste âmbito. Muito bem, estamos prestes a terminar esta entrevista. De um modo geral, dizer que deste mandato retira-se a conclusão que, apesar das dificuldades financeiras, o município não deixa de realizar obras, não deixa esquecer a cultura, a educação e tudo mais. Portanto, questionávamos agora, para finalizar, qual é então o grande desígnio para o segundo ano deste mandato? O segundo ano será a fazer um pouco mais, se bem que nós já colocámos a fasquia bastante elevada neste primeiro ano. E, portanto, terminar algumas obras que estão a decorrer, lançar novos mercados e novas obras para que possam ser acompanhadas, procurando sempre, efetivamente, que as mesmas tenham financiamento da União Europeia e do Estado português, e que na comparticipação que fica, cada vez mais possamos fazer alguns empréstimos para não, digamos assim, descalçar a nossa, perdoe-me a expressão, a tesouraria, para que o equilíbrio financeiro assim se mantenha. Buscar novas fontes de rendimento para que possamos investir mais nas pessoas e continuar nesta proximidade e continuar a investir no nosso concelho, e esperamos que seremos, obviamente, com tudo isto, continuarmos a ser reconhecidos. Portanto, os prémios também têm sido alguns, tanto o prémio da igualdade como também do desporto, a nível da parte do social, ainda agora recentemente, que iremos receber também da ECO 21. Continuamos também a assumir estes trajetos para que possamos ser reconhecidos por entidades estrangeiras e, neste caso, nacionais e locais nesse âmbito, e sobretudo continuar a fazer um trabalho de proximidade, de respeito pelos tabuenses e de investimento para melhorar a qualidade de vida dos tabuenses. Pronto, esse será sempre o nosso objetivo no segundo, no terceiro e no quarto ano, porque o nosso trajeto e o nosso compromisso e o nosso programa eleitoral é de 4 anos, e portanto teremos aqui 4 anos com alguma igualdade em alguns meios, e noutros iremos desenvolvê-los de forma diferente em cada ano que passa. E certamente também reforçar o slogan Tábua Encanta as Beiras, que sim, já é um slogan também do seu executivo do seu mandato. Num ponto de vista turístico, que não abordámos, mas aqui só deixar aqui também uma pequena informação. Só para introduzir. Só para introduzir, sim, e para fechar muito rapidamente, que efetivamente Tábua é o Encanto das Beiras e tudo estamos a fazer também na natureza. E, portanto, em breve trecho iremos inaugurar o nosso grande trilho de Valdegaios, e agradecer a todos os intervenientes que estiveram nesse processo, a montante e agora a jusante, para que Tábua continue a ser o Encanto das Beiras. Muito obrigada, Dr. Ricardo Cruz. Muito obrigada. Ficamos então com o Dr. Ricardo Cruz, presidente do município de Tábua. Este é o balanço deste primeiro ano de mandato, também a perspectivas para este segundo ano que agora se inicia. Foi então uma entrevista na Rádio Boa Nova, também em conjunto com Notícias de Tábua. Escutámos em 100.2 FM, também na emissão online, e vai estar disponível brevemente no nosso site, em radioboanova.sapo.pt. Obrigada pela sua companhia. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Sim.